quando possível, seria o Aracaju, senhor? Juliette Hotel Romeu, voe Paripe, Juliette Hotel Romeu. Seu nome é 30 no solo, 26, direita na Eco, no 219. Eco, 219. Distante, Juliette Hotel Romeu. Essa nave acima do 2000, próximo a Veracruz, qual é a matrícula? Está passando o Romeu Hotel Yankee. O quê? Romeu Hotel Yankee. Está passando o Romeu Hotel Yankee, é isso? Afirmativo. Frente, acione código 0130, o Romeu Hotel Yankee. Mantendo as condições visuais, corredor Veracruz, reporte Paris. Afirmativo, acione 0130, vai reportar Paris para o Romeu Hotel Yankee. Golfo Quilômetro, autoriza a prova da rotatória da presente? Foi rotatória, Golfo Quilômetro. Controle, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, contato radar, saída Arbo, livre subida ao 080. Está livre das restrições da saída. Golfo, saída Arbo, livre da 5063, ou 9003. Voar Aracaju. Pode contar na com Recife, 6392. Guarda. É, o controle solicitou mais 3 minutos para decolagem, ok? Aumentei a posição, aguardar por mais 3 minutos. Como é que isso? Está mantendo a posição, 2304. 10, portão 3, 6389. 3859. Após o parqueamento do banco de Lagoa, à sua direita. Portal 3 autorizado, perfeito estacionamento, deixa eu entrar com você. Repórter do Boeing, na direita, tá autorizado, 3859. Alô, Chanel 6903. Estimativo 9003, como espera pra você? Gente, mantém o ponto de espera. Mantém. 3304, após a decolagem, mantém a pula até 3 mil pés. Autorizado, vento 130 graus, 029, pista 90. Estou autorizado em placa da Luzero, mas tem a pula até 3.003, 3.304. Tá firme, ganha a luta aqui. Grato, obrigado, está em cima. Tira 2.000 pés. Tem mais dinheiro, visual com medo. 17, o Golf Quilosca. Golf Quilosca, torre 9895. Obrigado, senhor. Telemia 312, vou em Aracaju. Está passando o Golfe Quilosca. Golfe Quilosca, prossiga. Ah, visual, com 17. Seguinte, Golfe Quilosca, tem condições de manter a velocidade até a curta? Relativo, senhor. Ok, autorizado base, final, reporte na curta, o Golfe Quilosca. Na curta, Quilosca. Alfa Charlie Mike completa a aproximação final, chame torre, no 8, decimal 95. Alfa Charlie Mike. Aliás, manter o Noviaro, 9063, gente. Portão 8, da 3063, chame para o táxi. Vai reforçar a torre, da 3663. Torre, Salvador, de Papapapau, Cacalho, mais. Alfa Charlie Mike, bom dia, ajuste 1019, reporte para Santos Tran. Guatará. Tran 3304, decolado aos 30, mantém a reta até 3000, após Arbor, controle 120, decimal 8. Mantenha a reta até 3000, após Arbor, obrigado pela agilidade, Tran 3304, bom dia. 917, vamos com o Arbor. Estamos autorizados, pista 197, vento, variável 2 nós. Autorizado, pouso 17, vamos com o Arbor. 4 sobe ao nível 3620, contato radar vigilância. após 3000, curva direita na proa dielétrica. 360, após 3000, direita proa dielétrica, TAN 3304. Na zona Sunny identificação. Essa via bump para 4000 pés. Ajuste em Salvador no 019. Via bump 4019, Romeo. Romeo Yankee, próxima rotatória. O próximo aparelho. Romeo Yankee, reporte na rotatória. Reporte na rotatória. De cota, azul 9155, quilo informação em curso, confere ajustado altímetro, 10019. Gael, Leda e após Motiva. Luiz Luz, 208, morreu. 208, obrigado. Temos autorização, vou pagar dois fax aqui e já te autorizo na sequência. Fax 3859, com 162 a bordo, 4 horas e 15, Guarulhos. 162 com 4 e 15, Serra Bravos, Golf Romeo Alternado. Táxi autorizado, TAM 3859, à direita via Índia, Alfa. Ponte espera pista no zero, mantenha a posição, chame Torre. Na frequência 118, decimal 95, altímetro, ajuste de altímetro no 019, boa viagem. Passagem via Índia e Alfa, onde espera a chama Torre, 895, no 019 ajustado, 03259, ligado com o trabalho. Pouso 1330. 1330, gente. O Juliette, temos um chame na papá. Foi o Caiaque, chame Torre no 8, decimal 95. 1895, obrigado. O Papatango Romeo Caiaque. Romeo Caiaque, ajuste na 019, mantenha a proa da rotatória e reporte na vertical, número 2, por 17. Ano 019, reportará rotatório, Romeo Caiaque. Pouso autorizado, Quebec, Mike Lima, solo 211 na Lima. Bom dia novamente, 3859, ponte estrada 10. TAM 3859, autorizado LM, colapso 10, variável 2 nós. Líder volta 10, 3859. Caiaque, já próximo da rotatória, visão 47. Ingresso final, reporta através da RMA, Romeu, Hotel Yankee. Botará no través. Final, 97, Alfa Cell, mais. Tráfego avistado, pouso autorizado, 97. Vento variável dos nós, Alfa, Charlie Mike. Charlie Mike. Confirma qual é o pátio? Agora vai ser. Gente. Autorizado azul 9155, Salvador, Campinas, Rio de voo 340, Aeroguete Azul 10, Cuba Ave, Up Azul 16, restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2000 pés ou a terceira milha após curva à direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto, posição Motiva. Controle Salvador 120.8. Código Transfone 5417. Proteja. Autorizado, 155, atendimento correto. Aguarde um instante para o pushback, estou com a voz do setor sul do VAT. Peça iniciar o táxi. Após a passagem do tráfego a calda, será autorizado o pushback. 3663 para táxi, 167 agora. 167, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto 010, chame tour em 118, destino 95, ajuste de altímetro no 019. O autonomia alternativa, vídeo, né? 15437. Salvador, é o 163 no 1, automação Kilo, pronto para tela. Kilo confere, ajuste de altímetro no 019, aguarde copy 1 minuto, chame 319. Aguarda. O 2794 Azul, puxa acionamento no faz 3. 59, decola os 3720 no último volume. Ah, temos. Gente, autorizado o pushback, chame táxi Azul 2794. Autorizado o push 2794, chama RAP. Falou, tá fazendo a pergunta na capoeira, ele vai estar de novo. 73 na sequência? É parte de desprezado, pelo grupo. Eu sou o sim, só 7 para 4, 1, 2 na sequência, pelo grupo. 0. 3859, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360 via Abo Vigilância. Subindo para o 360 via Abo Elefo, tá 3859. Olá, Penhex, solo aos 38, faça o 180, vê passagem ao Xingu e pode prosseguir na área de trabalho. Pode Alfa, Charlie Mike, autorizado o cruzamento da 1735, até a BFR, frequência livre, bom dia. 160, rota via Alfa, Zulu 10, Papa, Alfa, Índia, Piraí, depois direto Umbade, e o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10. Mantenha a reta da colagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil de subida da El. Lenta, após lenta de alta posição Motiva. Controle Salvador 120, décimo 8, transponder 5415. Autorizado Guarulhos, nível 360 via Upper Zulu 10. Piraí, direto Umbade, conforme o plano. Você fala 10, da El, Lê da Morte, vou manter na proa até 2 mil ou 3 milhas, depois curva direita. É, controle 1208 e o transporte 5415, acionera 63 do norte. Planejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionera portal 5. Próxima pronta, acionera 63 do norte. 5, obrigado, 963. Torre 3663, ponto 0. São 3663. Bom dia, autorizado, alinhado, colapso está na 0. Vento variável, 2 nós, ajuste na 0, 1 na 9. A linha decola 1 na 0, está 3663. E fala do 120, décima 8, transponder 0253, estamos loucos. Temos 5 ou 7 a bordo, 5 horas de autonomia, a Altena Palma. Com 57, 5 horas. Táxi em frente, até a saída do Pátio 3. Na sequência, seguirá o MBR-190 Companhia, como número 2 após o Zero, pistão no Zero. Em frente até o Pátio 2, seguirá o Embraer como número 2. Fecha no Pátio. O Sol Salvador 2223, Patarina. É o

Papa Papa Charlie Sierra Tango, Barreiras, confirme o nível. Feito, identifique, esse mantém nível de voo 190. Bate 5, ajustado, é cola 35. Só está de coordenação junto ao controle. Azul 2770 na escuta agora. 2000 pelos 1, atualizado, LS, o Meda. Mantém com o Cicelo 0. Mantém. Azul 1 alinhar livre do colágeno que soma 0. Vento variável, 129. Chame centro Recife, frequência 9288 até 9260. Ciente, da 3859, obrigado. Enquanto pushback soneto, azul 2770. 4-3, chamarei. Chamei 3 para o Xenem 3-1-1, autorizado, pushback soneto é forte para o táxi. Esse mantém 090, 6250. Mantendo então 090, 6250, Xará. Azul 9155, decolou 45, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia, 9155. Tua de costa, Tchali, eu também. Papa, papa, Tchali, você está na escuta? Sobe manter nível de voo 340 e a saída da El vigilante. 340 poderia voar Leda, 9155. Utilizado voar Leda, 9155. Leda, obrigado. Passando, cancela, persegue visual 145. Decolando pista 35, curva à esquerda, após executo perfil subida Momo, código, após código direto a 277. Controle em 120.8. Tô 1 no 8, decimal 9, 5, transponda 5177. Livre decolagem, 27 na 4. Alinhado, taxa decolagem, torre está presente em 1895, ajuste altímetro 09, Golgar, S.A. Papa, Papa, Tchala, S.A. Dama. Tem modificação de regras da sua, do seu voo? Copiado, 150 milhas de Salvador. Decola direto, sai somente com a prova de Feira de Santana. Controle 120, décima 8, acione 5420, Tchale Alfatão. Terra Tango Delta em fase de velocidade. Morte para Parotá 3663. Terra Tango Delta em fase de velocidade. 260, ciente. 3663, prossiga. Terra Codarra, proa de Morte para Parotá 3663. Aguarde na escuta. Aguarde. Antônio, bom dia, Azul 27 no 4. Azul 27 no 4, contato radar na decolagem, sobe e mantém 160. E a Momo vigilando. O 60 está dispersa da restrição já? Não, mantém a restrição. Então vai manter 3 mil, não tem condições de passar no 110, não? Mantenha 3 mil. Estabilizou o gol 621. 621, no final, torre no 895. 1895. Gol no 66. Ô, correção. São 3663, Voidadna. Chame Centro Recife, 1251, alterna 13395. 3695-3663. 621, continua aproximação, reporte CN3 checado. Tá baixado, travado, visual. 4, reporte visual para pouso, local de pouso, mantenha 500 pés, ajuste em Salvador no 019. Eu não recebi a sua notificação, só instante por gentileza. Elevei 50, desce a 2000 pés, na proa de duna autorizada, final da pista no 0, reporte lock. 2000 autorizado procedimento, na 250 adicionado. Quinto galeão. Táxi autorizado em frente, segunda direita, via Índia. Onde espera no zero, pronto, mantém a posição, chame por 1 no 895, ajude o tinto no zero, 1 no 9. Bom dia, se puder checar equipamento, a clareza está de 2 para 1, inclusive intensidade. Fechado, vai aceitar. Pilote Zulu. Táxi seguindo o avanço da Avianca, ponto de espera, transfira turno 1 no 8, decimal 95, ajuste no 09, Juliette Panguru. 48, décimo, mantém 4 mil pés, ajuste no 09. 4 mil, 0,19, 14. Da Avianca, ponto de espera, transfira turno 1 no 8, 95, ajuste no 019. Passaria 2223, acionamento autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama aí. Terra Tango Delta, acertando algum desvio? Reporte na papá, ajuste de altímetro no 019. Foi exposição de 1 hora 10 milhas a 4 mil pés, passou etapa no momento. Para autorização, Guarulhos. Guarulhos 360 já autorizado, ponto 4. Pronto, 2065. 2065, Salvador Guarulhos. Linha de voo 360. Aerovia Pesuru no 0. Piraí, pós Umbad, o restante conforme o voto do plano de voo. Decolando pista 10. Mantenha a reta de decolagem centralizada hoje após a terceira milha, após curva pela direita. Perfil subida da Eulenda, após lenda direto em Mottman. Controle 119, Atenção, controle 120, décima 8, 211895, transponder 5444. Opa de atombagem, tudo. Depois vamos zero, mas sempre vai ser 2 mil pés ou até 2 caramilhas, depois curva à direita, já é olhando a moto. O controle 208, torre 295 e transponder 5444 com 20. 5444, portão no zero, planejamento correto, ponte ponto para o espectamento. Queda. Solo 1621. Bruno 621, táxi autorizado via Alfa, reporte antes de táxi Sérgio. Alfa antes de Sérgio Lédio, pelo 621. Tá, 250, completa a aproximação final, chame turno 1895. 1895. Livre. 8 horas e 20 de autonomia, Guarulhos. 4, 8 e 20, Guarulhos, táxi em frente via segunda direita ainda, pode estar no 0, sanitou 18, decimal 9, 5, ajuste no 0, 19. Com 19, segunda na Índia, 18, 9, 5, obrigado, bom trabalho. E azul 2770. Sente, azul autorizado, sanitário 2770. Alô, autorizado, chamarei. Salvador é o 9952 para cópia. 9952, agora de cópia Fortaleza, 2 para cópia. Número 2 para cópia. Alfa Tango Tango na escuta, cópia. Salvador, bom dia. Nela 50 Chanel. Para brigar o procedimento ao campo à vista. Leme 250, ajuste de altímetro 1019, livre pouso, pista 10, vento variável 2 metros. É, quanto nós, né? Vento variável 2 nós. Só Tango Tango, Salvador, Bom Jesus da Lapa, nível de voo 100, radial DA 288 Salvador. Johnny Yankee, 110 milhas à faixa e consegue visual. Decolando pista 17, curva à direita, curva perfil subida Arbor, após Arbor direto Lapa. Controle 120, decima 8, 1895, transponder 5431. Autorizado, aproximação final. 72.000 pés. 189, autorizado IADS 1614, reportar a final. Controle, Salvador, bom dia, Sinero 63. Câmera 311, contato radar na decolagem, sobe via da EL para o nível de voo 360, serviço de vigilância. Via da EL para 360, Sinero 63. Via Tango Delta, completa aproximação final, chame torre 1895. E aí, está para a pode estar com a câmera 2. Salvador, Fortaleza, nível de voo 370, aerovia Upper Zulu 19, Bangu, restante conforme a rota do plano de voo. Declarando pista 10, mantém a reta agora, está cruzando 2 mil pés, a terceira milha, após curva pela esquerda, perfil de subida Momo. Cogbo, transição Fronti, controle 120, décima 8, torre 198, décima 95, acione o código 5433. Alfa Tango Tango, livre acionamento. Juliette até Romeu, passa um 360 na vertical da rotatória, com curvas pela esquerda, repórter interceptando a final no 7. Vai aguardar na vertical da rotatória, Juliette até Romeu. Como, Cogbo, transição Fronti. Como, Cogbo, Fronti, ok. controle de saída vai ser 208 e o telefone 5433, da 9952. Tango Delta, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Tango Beto, o Charlie Serra Tango ciente, mantenha a cabeceira 35, aguarde para decolagem. Alfa Aeroporto, no taxi de LED. Mais para a pista 1 a 0, Charlie Alfatão. O Papa Romeo, Sierra Tango Delta, autorizado o pouso pista 1 a 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso, Sierra Tango Delta. 48 1895, 1648. Começar a rotatória. Prossiga para o setor de perna do vento da pista 10, aguardando para girar base 17. Ciente. Seria aqui no setor nordeste aqui da 10, né? Afirmativo. Mantenha a presente proa até próximo litoral. Informo que decolará um tráfego da cabeceira 35 com curva pela esquerda. Ah, tá ciente do tráfego. Vou manter aqui a proa, vou ficar aqui na perna do vento. Nosso táxi em frente, via parte 3, parte 1. Segunda direita pela Índia, no ponto de espera, transfira a tua 1 no 8 decimal 9 5, ajuste de altímetro 1 0 1 9, vou viagem azul 2 7 8 9. 4-3-5-5-5-0-2-0-9-5-2-7-7-0-2-0, bom serviço. Faltando aguarde. 5-2, muito mais tensão. Eu vou checar o equipamento, por gentileza. Sistema ativo, tá 9-9-5-2, como recebe? Melhorou um pouco, aguarde que eu vou estacionamento na 9-5-2. Guardado. O azul 2-7-7-0, inicialmente mantém a presente posição, aguarde em 0-1, parte 1. Azul 2-7-0, informação 1, prova de mare. Azul 2780, Pro de Mari, ganho de identificação, chame da descida. Identificou, então a chegada é a Mari, chamando o ideal, Azul 2780. Controle 4396, alguma chance de vale, você que está aqui. Vai de momento. Acertou. 019. Aguarda. No passe, estacionar no portão 2, autorizado para seguir. Conforme a instrução anterior, via Índia até o ponto de espera. Ok, depois que o colega da minha secretária está autorizado a prosseguir, conforme instruções anteriores, azul 2772. Pussan 9952, aguarde para o pushback. Mitsubishi transportando enfermo, pousou na pista 10. Este tráfego traque Ceará até o hangar da área de estar, que tangencia lá a pista 75. Será que vai passar a cauda? Será autorizado na sequência do pushback? Relativo, 9952, como recebe? Agora sim, alto e claro. Ok. Esse é o Tango Delta, táxi autorizado, à direita, pátio a 1, após Lima, Mike, reporte ainda na Quebec para o cruzamento da área, tá? Na autorização de pouso, Juliette da Romeu. Final da 17, Delta, Romeu. Papapá, Sierra Charlie Tango, transfere o controle em 120.8. 108, Charlie Zeta, good. O Papa Romeu Charlie Alfa Tango decola de imediato, está presente? Aba Papa Charlie Alfa Tango, livre decolagem de Suma 7, vento 090 graus, 079. 1251-0335-563, no ano, bom dia. Eu Marinha 7084, Salvador, na escuta. Sane, código 0120, Marinha 7084, é, confirmando o local de pouso. Gente, reporte visual com local de pouso, Marinha 7084. Controle Salvador, bom dia, o papapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, contato radar, sobre manter um 360 vigilância. 360 vigilância, Tango. Controle, bom dia, contatando ali, Marcelo Bravo. Cima Kilo Bravo, mantém as condições visuais, rumo de Paripe, chame ideal de descida. Tava com ideal de descida, seu, Marcelo Bravo. Ele tem condições visuais no 1500 pés, ajuste no 019, Lima Kilo Bravo. 19, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, possibilidade após rumo direto, barreiras, radial 298. Autorizado, direto. Tango. Controle, Papa Romeu, te levanta, Tango, bom dia. 3. Sete 084 da Marinha, frequência livre. Azul 2714, chama o centro Recife, 1288 até 1260. Acionar Recife 1288, 1260, 2714, bom dia. Adianta 3896, Rui Duna, desça 2000 pés, ajuste no 019. Duna 2000, 1019, 3896. Rui Duna. Direto Duna, 1370. Controle Papa Romeu, você leva Tango? Você leva Tango, Salvador. Decolou da nossa estaminha do litoral para sobrevoo na Iguatemi. Qual altitude? 500 pés. 500 pés? Afirmo, 500 pés. Tem condições visuais inicialmente pela linha do litoral, Charlie Alfa Tango. Código transponder 5420. 5420 pela linha do litoral, Charlie Alfa Tango. Ti, Tango Zulu, decolou 04, controle 120, decima 8. 120, decima 8, Juliette Tango Zulu. Aguarde para o cruzamento, Sierra Tango Delta. Estou livre, Charlie Alfa Tango. Livre, Tango. Controle, Azul 270, solicite descida. Azul 2780, desce mantém 050. A sua velocidade restrita em 200 nós. 2009, a descida para o nível 050, a sua velocidade. Está se aproximando da Juliette, são minhas patrulhas. Mantenha a posição aqui da Juliette, agora ingresso do Pátio, no 648, seu portão 7, após o abuso da PNC, o táxi será autorizado a ingresso. Comente, patrulha. Para o táxi. 9952-340, alterna Salvador, 168 a bordo. 340, 68 Salvador, táxi esquerdo via pista, via Pátio Uno e Índia, onde espera 1-0, mantém a posição, chame do 1-8, décimo 95, ajuste de altinha para 09, tá, 9952. Pátio Índia, ponte espera, vai ser uma torre em 895, tá, 9952. 1-648, após o negócio 320 da TAM, esquerda Juliette, portão 7. Após o TAM, ingresso Juliette, portão 7, 561 na sua identificação, desça a Via Mare para o nível de voo 050. Via Mare 050. Azul 2770, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, um azul. Passarei 2223, decolou 07, controle Salvador 120, décima 8. 208, boa. Aguarde. Opa. Salvador, boa. É o 2223, passareta. Passareta 2223, contato radar na decolagem, sobre via árvore, nível de voo 180. Árvore 180, o passareta. O azul 2780, desce, mantém 3 mil pés, ajuste no 019. Décima tem 3.019, ajuda 2.7.0, tá restrito a velocidade ainda? Tá restrito a velocidade ainda. Obrigado. Solo, vou desviar minha vítima, 1.7.7.0. 0.5, autorizado, puxa, essa não é chame técnico. Tempo 080 grau 089. Livre decolagem azul. Solo 260. Recife 1288, alterna 260, obrigado, bom dia, senhor. Patrulha 04 voa rotatória. Rotatória 04. 296 da TAM, está autorizado a interceptar final da pista no zero. Formarei estabilizado, final no 0, 3, 6. 780 da Azul, 2000 pés, proa Duna autorizada, aproximação final. 7 para 2000 na proa de Duna, para aproximação final no 0, Azul 2780. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha, mantém a 0, na 9-0. Prime. Sonar 9002 Scott Aiden, can they clear descend via bomb arrival for, to 4000 feet, altimeter set 1019. Controle Salvador, boa tarde, ao Azul 2770. 2770, contato radar na decolagem, sobe, mantém o nível 160 na saída coral, vigilância. 160 na coral, Azul. Azul 2780, chame controle final, frequência 119, décima 8. Chame final em 119.80, bom dia, Azul 2780. Link Zulu, correção, patrulha 04, chama a torre, 1895. 11895, patrulha 04. Torre Salvador, ou patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. Não entra Interlagos, com proa da rotatória para pouso no pátio militar. Gente, o Yankee Zulu, Kilo. Corrigindo, patrulha 04, reporte no través norte da torre para o pátio militar. Reportará no norte da torre, o 04. Tram 9952, autorizado decolagem de pistão 0, vento 080 graus, 079. Iniciando 9952. Alfa Tango Tango, decolou 1-1, no controle 120, décima 8. 208, abraço. Estabilizado, localizado a visão com 0, 3, 8, 9, 6. 3896, complete a aproximação final, chama a torre no 8, decimal 95. 1895, até já, 38, mais 6. Alterna Galeão. Sango, Sango, sobe, mantém 2 mil pés, contato radar. Confirme, 2 mil pés. Confirmo, tapa à sua esquerda, 3 mil pés, separado em 2 milhas na mesma saída. Sim, 2 mil, o alvo tem. Confirmando a próxima direto para o pátio militar, sem interferência com o 0. Está autorizado, positivo. Bem, inicialmente, reporte através do norte da torre, o 4304. Reportará no norte da torre, o 04. Bom dia, são 3296, interferência baixada no trabalho individual. Controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, 992, boa. Torre, uma boa, são 3896, baixado travado, Índia, Serra Visual. São 3896, tráfego avistado. Autorizado por sistema 10, vento 080 graus, meia dúzia de nós, ajuste de altímetro, 10, 19. 3896, para informação, um helicóptero, um Bravo 407, prosseguindo por através do norte da torre, não interfere com o pouso. Visão tráfego 3896. Através do norte, o 04. Solo controlado, pátio militar, o vento 090 graus, 059, sem interferência com a 10, informo o Airbus da TAM com o pistão 10. Paciente está visual, informado, solo controlado, 04. Salvador para Recife, nível de voo 370, via Alfa Romeo Uniforme, após conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva pela esquerda, perfil de subida Pucajamo, transição Caju. Controle 120.8, transponda 5456. Tigre, voo 561. Passarelo 223, voo em vitória da conquista. Da presidente conquista, obrigado. Até 2 mil pés, depois curvando a esquerda na Puca, chamo, Caju, 208, controle, 5456. 5456, portão 3, chame pronto, pushback, né? Tomando fogo, Torre Salvador, bom dia, Azul 780, duas milhas para Simbra, autorizado ILS X-Ray da 10. Azul 780, continue a aproximação, aguarde que está livre, ajuste ótimo 1019. Consegue aproximação, aguarda ajustado 1019, Azul 780. Eu vou no 2065, pode estar no 0 também. 2065, Zé Gu, mantenha solo de 0. Mantenha para cima, Zé Gu. 3896, solo 15, direito, primeiro direito, chama o solo 1219. 1219, olha o Livrar, 3896. Já tem a aprovação, tomação, quilo, agora de 4. Claro. Solo 1196, ele para lá, faça prática. Juliette Bravo Delta, Alfa Juliette, pátio 1 no portão 5. Alfa Juliette, posição número 5, tá 3, vai tomar 6. Uno 621 na escuta para agora. Pronto. Uno 621, autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via Pesulo 10, no restante conforme o voto do plano de voo. Decolando pista 10. Mantendo a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas a costa, curva pela direita, descendo subindo da El Lena. fazendo direto posição Motiva. Controle 120.8, transponder 5472. Bom, 094, ação de identificação. Pro Edmar, dentro mantém o 050, após Iamari. Edmar, após Iamari, dentro de Iamari, mantenha pro Edmar e aguarde. Está 9952, pode voar pro Edfrock? Aguarde. Guardado. Décima 1. Rio Lima, Quilo Zulu, segue a aeronave da companhia. Na Lima, chama o solo, 121, décima 1. Forte 20 mil de Salvador, Mike Romeo Alfa, condições visuais na linha do litoral. Olha, passa pariu, por matar no meio de ano, só o Zona Colo Bravo. Cima Quilo Bravo, reporte rotatória. Cana 9952, voe Abuco. Abuco, 9952, beleza. O meu Rio Lima, ingresse 5.7, reporte liberado na Papá para o 45. O meu é o Lima, autorizado, ingresso pistão 17, pode te liberar na pista. O 2065, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Número 2, contact Salvador Control, frequency 109, decimal 8. Por gentileza, agilizando o táxi, tem aeronave para pouso, que são no 7. Alfa Tango Tango, voe Lapa. Lapa Tango, tira pouso no 500. No 500, sente. Passada com campo aberto, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo chama a torre no noite decimal 95. Cada linha de decolagem estão na 0, vento 1-0 graus, 629. Oi, bom dia, Papatango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Zulu, consegue final no 7, reporte na vertical da Rimar. Não, Lima Quilo Zulu, é o Lima Quilo Bravo. Gente, Lima Quilo Bravo, reporte na vertical da Rimar para um possível 360, ok? Vertical da Rimar, vai reformar Lima Quilo Bravo. O Lima Quilo Bravo tem condições de realizar 360 na vertical da Rimar? Confirme. Sim, você, é para reduzir a velocidade aqui, confirma a frota. Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, boa. Boa. Projeto Lima, Quilo Zulu, tá na escuta? Siga o tráfego companhia até o Parque 3, Lima, Quilo Zulu. Chegue até a aprovação também, mais na escapada. Quem chamou o solo anteriormente? Passando o Romeu até o Yankee. Vertical da Rimar, inicie 1360. Repórter interceptou na final 17, informe que uma aeronave para pouso, pista 10. Já passou o Stana já, cara? Acima? A mesma já passou o Stana? Acima, aeronave 1 milha do Stana. E a 2 milhas da cabeceira, cara? Gente, então prossegue para pouso. pouso 17, o Lima Kilo Bravo agilizando. Vento 090 graus, meia dúzia lá. Bravo. 2065, decolou 21, contra o Salvador, 120, decimal 8. 08, chama mesmo, 20 mesmo. Chegou 1561 no ajuste de altímetro 10119, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Aí que o Romeu Alfa mantém as condições visuais, reporte Interlagos. Interlagos reportará, Michael Brown. 561, autorizado por pistão na zero, vento 1 na zero grau, 5 na. Livre por 1 na zero. Pelo Bravo, falou 22, confirma o bate. Gente, frequência livre a estacionar. Goma 561, solo 24, libere primeira direita, solo 121, décima 1. Primeira direita, 121.1, obrigado, bom dia. Puxa, acionamento 09, 1162. Primeiro tem REC, chame o turno no 1195. Paulo, bom dia, bom 5.1, vem pra pista. Goma 1902, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de LED. Gol 561, táxi via Alfa, reporte antes do LED. Gol 561. Via Alfa, reporte antes do LED. Gol 561, obrigado. Solo no 621. 6219, livre com X, está estacionando, chame táxi. Denise vai reportar para o táxi no 09 no 621. 7 Bravo Delta, conta. 7 Bravo Delta, Serra Novembro, está em Romeu autorizado, nível de voo 100. Planenhac, após 100 milhas, afastando na radial 321 de Salvador, cancela e consegue visual 085, decolando pista 10, mantém a reta da colagem até cruzar 2 milhas ou 3 milhas, após curva pela esquerda, cumpre o perfil subida Momo Cogbo, após Cogbo direto a radial 321 de Salvador, controle 120, décimo 8, transponder 5461. Passando, passou através do parque de Sassu. Tome turno 895, será patrão? 895, graças.